Começa agora! Começa agora! Começa agora! Bodega! Bodega! Bodega! Do Maguila! Do Maguila! Do Maguila! O programa mais desgraçado do seu rádio! Do seu rádio! Bodega do Maguila! Na apresentação dele, Ian José Silva! Alô, galera que me escuta, sejam bem-vindos a mais uma edição da Bodega do Maguila. É, galera, chegamos na sexta-feira, estamos aí, as portas abertas para mais um final de semana. Muito obrigado pela sua audiência. É, galera, estamos em junho, melhor mês do ano, não podia deixar de ser. É o mês das festas juninas, o mês do milho, o mês do quentão. Eu tenho uma curiosidade muito grande, porque eu nunca tomei quentão, mas eu quero saber como é que é. Eu não sei nem se é bebida alcoólica ou se não é, mas eu tenho curiosidade. O mês da cachaça também, enfim, é o melhor mês do ano. Eu prefiro mil vezes o São João a qualquer outra festa, porque no São João você se empanturra de comida. Não tem nada melhor do que você encher o buchinho, essa que é a verdade. O carnaval, você pega a mulher, contrai uma DST fudida e não come nada. Você fica lá só com o cu cheio de cana. No São João não, é melhor. No São João você come milho, você come pamonha, carne assada, toma refrigerante, dá aqueles espoca-bucho, não é velho? É, galera. Pois é. Hoje eu quero fazer um programa mais animado, né? Mais nessa pegada mesmo junina. Então a gente vai tocar aqui muito forró, vamos tocar aqui algumas músicas que vocês nem lembram que existiam também. Vai ter hoje a nossa sessão de City Pop, também com os melhores clássicos aí da música japonesa. Mas enfim, não vamos nos prolongar muito. Ah, claro, antes, a nossa apresentação, locução, apresentação, edição, trabalhos técnicos, roteiro e mixagens minhas e Ian José Silva. Agora sim, vamos à mensagem do dia de hoje. Eu tô querendo fazer tudo atropelado hoje, velho, brincadeira. Mensagem do dia. Pois bem, galera, a mensagem do dia de hoje se resume na seguinte frase: é melhor ter uma pedra em seu caminho do que uma em seu rim. Esta é uma frase que com certeza todos concordam, porque ninguém merece ter uma pedra no rim. É a pior coisa que, sei lá, acho que comparado à dor de uma pedra no rim, só a dor do parto. Mas isso o homem não vai saber porque ele não pode dar à luz, né? Pelo menos não por enquanto. Uma notícia, alguns dias atrás, me chamou muito a atenção a respeito deste tema. Um agricultor baiano extraiu uma pedra em sua bexiga. Sabe de quanto, minha gente? Sabe quanto essa pedra pesava? 1,3 kg. 1,3 kg! 1,3 kg uma pedra no rim! O baiano sentia dor há mais de 10 anos e só agora que veio perceber, minha gente. Por isso é que eu digo, a gente não pode ter preguiça, a gente não pode deixar de se hidratar. Eu mesmo agora, antes de gravar, agora alguns minutos antes, eu tomei um gole d'água. E faça isso você também, se você não quer acabar que nem esse baiano. É mais fácil ter uma pedra no seu caminho do que uma no seu rim, é verdade. Porque uma pedra no caminho você pode superar mudando o seu modo de agir, o seu modo de decidir e tal. Não vai ter nenhuma consequência física pra você. Agora uma pedra no seu rim, meu amigo, os caras vão ter que te abrir, vão ter que te costurar. É, e a dor é insuportável, velho. Fica a cicatriz também. Não há cicatricure que resolva a cicatriz de cirurgia de pedra no rim. Não adianta. Então é muito melhor você se hidratar e prevenir do que remediar depois e acabar que nem esse baiano aí que tirou uma pedra de 1 kg. Meu Deus, velho. 1 kg a pedra. Não era nem do rim, era na bexiga. Desceu pra bexiga. Ainda bem que se fosse no rim, o cara tava assim com o bucho inchado e ninguém sabia por que era. Ainda bem que foi na bexiga. Agora, como é que pode, velho? O cara com 10 anos que ele sentiu incômodo e só agora que ele veio se examinar, minha gente, a gente não pode esquecer. Nós aqui nordestinos que vivemos no clima árido, hoje mesmo a previsão é de 20 e poucos por cento de umidade relativa do ar, então aqui tá um clima de deserto mesmo. Então a gente tem que se hidratar, né, velho? Beber água sempre que possível para depois não acabar que nem esse baiano. Então essa é a minha mensagem de hoje para você: beba água, hidrate-se para que você, claro, não tenha uma pedra no rim no futuro. Aliás, essa mensagem do dia de hoje foi claramente inspirada, e eu quero mandar um abraço a ele, ao DJ Vanderlei, da TV Maré Sol, e que estreou aí um programa Bebedouros Fodas. É, eu acho que eu vou mandar a foto aqui do garrafão aqui de casa lá pra ele avaliar. E é isso aí, essa é a minha mensagem de hoje. Este é o meu recado aqui na sua Bodega do Maguila, que já está no ar. Sobe BG! Bodega do Maguila. Muito bem, são precisamente 15 horas e 25 minutos na hora oficial da Confederação do Equador. Esta é a sua Bodega do Maguila e nós vamos abrindo agora o nosso suplemento musical. É, galera, só música boa hoje. Eu preparei uma seleção especial, minha mesmo, tá? Hoje eu não atendi pedido de ninguém porque eu queria fazer uma coisa bacana mesmo. Vocês só pedem música velha merda, meu, não, sinceramente. Mas, vamos lá. Vamos tocar aqui, claro, não tô querendo analisar vocês, vocês são nossos ouvintes, vocês que mandam aqui, mas tem hora que dá vontade de fazer a própria playlist, né? E hoje, tirando a última música, a gente vai fazer toda baseada aqui no nosso gosto, tá certo? Então, pra abrir a Bodega do Maguila de hoje, a nossa parte musical, eu vou tocar Pepe Moreno. Pepe Moreno, lembra dele? É, aquele do Menino de Rua. E a música Americana Quer Beber, maior sucesso de 2006. E depois eu toco Bonde do Forró e a música Não Paro. Muito bem, são precisamente 3 horas e 26 minutos da tarde aqui na sua Bodega do Maguila. Traz o uísque aí, Americana quer beber, meu irmão. Quer beber, quer beber, quer viver. Quer beber, tu quer beber. Conheci uma americana que queria só beber, só beber. Tomava todas, não queria nem saber, nem saber. Ela era demais, era muito boa, boa. Me disse I love you, fez uma gringa louca, louca. Viajei com a América na Nova York, conhecer, conhecer. Tirei onda de carrão, eu era o cara da TV, da TV. Ela curtia rock, funk, vestia pra valer, pra valer. Cantei o risco, caca, fiz os gringos enlouquecer, enlouquecer. Canta aí, canta aí. Quer beber? Quer viver? Hey! Tu quer beber? Quer beber? Quer viver? Quer viver? Conheci uma americana que queria só beber, só beber. Tomava todas, não queria nem saber, nem saber. Ela era demais, era muito boa, boa. Me disse I love you, fez uma gringa louca, louca. Viajei com a América pra Nova York, conhecer, conhecer. Eu tirei andar de carrão, eu era o cara da TV, da TV. Ela curtia rock, enchia pra valer, pra valer. Cantei o risco, vi sus ninguém enlouquecer, enlouquecer. Vai nos asco. Quer beber? Quer viver? Hey! Tu quer beber? Quer beber? viajei com a América pra Nova York conhecer. Eu tirei onda de carrão, eu era o cara da TV. Da TV. Ela curtia rock, mexia pra valer. Pra valer e pra garantir os caçores. Cantei. Ei, simbora, simbora, simbora. Quer beber? Quer beber? Nega do Marguerite. Você ouviu o Bonde do Forró, volume 3, e a música Não Paro, essa, pra quem não sabe, né, é a versão brasileira da música Go Pato, do regueiro jamaicano Pato Benton. Tocou muito em 2004, velho, 2004, 2005. Eu me lembro dessa música no Parque Jurema, em Teresina, na época em que eu morava lá, os carros de som em toda a altura tocando essa música, junto com as músicas de eleição, claro. É, bons tempos. E abrindo o programa de hoje, a nossa parte musical, eu toquei Pepe Moreno e a música Americana Quer Beber. São precisamente 3 horas e 27 minutos da tarde aqui na sua Bodega do Maguila. Obrigado pela sua audiência. Quer nós vamos aqui, muito bem, vamos mandando alguns alôs, alguns abraços pra galera. Aquele abraço. É isso aí, vamos mandar alôs, vamos mandar abraços aqui na Bodega do Maguila. Quero mandar um abraço todo especial ao pessoal do Podcast Metrópole, a você que ainda não escutou o Podcast Metrópole, você tá esperando o quê, meu caro? É um podcast muito bom e eu não falo isso porque eu participo, mas porque é bom mesmo, tem muito conteúdo bacana lá. Recentemente aí, foi semana retrasada que a gente soltou a entrevista com o Gugu Faraó, maior travequeiro aí do Brasil, a gente pode dizer, e é meu conterrâneo aqui, pelo menos de moradia, né, que o cara é paraibano, mas mora em Teresina, então vale muito a pena escutar, o cara falou de tudo. E recentemente a gente gravou com o Quimérico também, grande Quimérico aí, um dos maiores entendedores aí de videojogos do YouTube brasileiro, e em breve estaremos postando aí esta entrevista lá no Spotify, no iTunes e também no canal da Metrópole Litoral. Manda um abraço a todos aqui do podcast, o Marcelo, nosso patrão, Mielão, Natália, Sávio, o Cisco, Tashima tá sumido, né? Tashima virou ANCAP, agora tá pregando aí os 400 que imposto é roubo e esqueceu que a gente existe, mas mesmo assim um abraço pra ele. Um abraço também aí pros dois novos participantes que entraram, eu não peguei o nome deles, eu sei que o nome de um deles é William Penteado, agora o outro eu me esqueci, desculpa aí, viu, Cabinho? Depois eu me lembro aqui e me redimo com você, tá certo? Enfim, mandar um abraço aqui também pro pessoal da TL, ao Jorge William, nosso grande amigo Jorge William, ao Nagos, @Naguinho, também ao Yuri Rafael, nosso amigo lá de Fortaleza, o Endo Gabriel, também de Fortaleza, um forte abraço. Mandar um abraço também aqui ao Alex Fernandes, nosso amigo de Arari, Maranhão, grande Alex. Mandar um abraço também ao Gleison Brana, lá de Itacoatiara, Amazonas, agora eu acertei a cidade, aí Itacoatiara, Amazonas. Mandar um abraço também aqui, todo especial, ao pessoal da Rede Clone. Rede Clone aí, o Luinatics, canal do Rui, que fazem um trabalho belíssimo de vinhetas, postaram um vídeo recentemente aí, ficou show de bola. Meus parabéns, e que também, eu sei que o Luminatics ele aprecia um pouco de City Pop, então, essa parte aqui próxima que a gente vai tocar, depois aqui da próxima sequência, ainda hoje no programa, eu tenho certeza que vai ser do agrado dele, então um forte abraço aí pra eles, e mandar um abraço também aqui, rapaz, ao pessoal lá do nosso grupo da Bodega no WhatsApp, se você ainda não participa, nosso grupo tá lá no tweet fixado na nossa conta, no Twitter, que agora a gente tem uma conta, né, no Twitter, @bodegadomaguila, aí tem lá no tweet fixado o nosso link do grupo, você entra lá e pode pedir sua música e tal. Vou mandar um abraço aqui, especialmente ao Bandar Fizi Saúd Al Shai. Que porra de nome é esse? Bandar Fizi. Bandar Fizi Saúd Al Shaiane. Ele que entrou lá no grupo pedindo pro pessoal reconhecer Allah como o único Deus. E a gente respondeu com um sonoro Shalom, caralho. Não tinha outra resposta melhor. Enfim, um abraço pra ele e Shalom, caralho. É isso aí. Abraços dados e vamos seguindo com o nosso programa? Muito bem, hoje na nossa bodega estamos estreando um quadro novo, minha gente, estamos estreando um quadro novo da nossa sessão aqui de imitações, e hoje um quadro especial, um quadro muito bacana, que eu tenho certeza que ninguém vai entender a referência, mas que a gente vai fazer aqui, está aqui, já nos estúdios, o grande comunicador, cabecinha, né, cabecinha de nós todos, José Loyola Filho, da Bodega do Maguila, e ele vai apresentar aqui o seu quadro daqui a pouco, aliás, daqui a pouco não, é agora, né. Agora então, vamos lá com José Loyola Filho aqui na Bodega do Maguila. José Loyola Filho, sua tarde com mais putaria, com o rei da procrastinação, muito mais desgraça, muito mais horror, no seu rádio, muito jabá e pouca alegria, sua tarde mais fodida é aqui, com José Loyola Filho, José Loyola Filho. A comunicação lesada está no ar. José Loyola, Bodega do Maguila. Epa, opa, chegamos! É sábado! Estamos começando mais um programa José Loyola Filho! Até daqui a pouco, as piores músicas, as notícias mais irrelevantes, as mensagens mais desanimadoras e também a nossa oração de virada de hora. A cada virada de hora você ouve a oração de virada de hora, a oração que vai mudar a sua vida, a oração de virada de hora aqui no programa José Loyola Filho. Estamos aqui para te alegrar, para te fazer feliz, para te levar para um outro mundo, um mundo cheio de sonhos, cheio de fantasias, é só você querer. Eu estou lhe passando a bufa, você aceita? Você topa? Então venha comigo! Vamos ser muito felizes nestes nossos minutos juntos e vamos fazer gol! Laço de felicidade! Que felicidade! É gol, o eu tirei a alegria da cidade. Hoje dia feliz! Que dia feliz! Dia feliz! Que dia feliz! Até daqui a pouco, aqui no programa José Loyola Filho, você vai ver casos policiais. E não se esqueça da nossa oração de virada de hora. Você liga, você participa aqui no nosso programa, você participa e vem com a gente, você participa através da caixa postal. Você envia a cartinha para o nosso programa e você pode concorrer aqui a diversos prêmios. Você pode concorrer a uma caixa de cerveja samba. Você pode concorrer também a uma viagem com tudo pago para o Piscinão de Ramos, no Rio de Janeiro. E você pode concorrer também a vários prêmios, vários brindes aqui dos nossos patrocinadores. Brindes esses, chaveiros, tampas de garrafa e muitos outros prêmios para você aqui no programa José Loyola Filho. Basta enviar sua cartinha para a rua Agarro Meu Pinto, número 589, bem no centro, isso mesmo, lá do lugar onde você está pensando, bem no centro aí da cidade, e você vai estar concorrendo a todos esses prêmios aqui do programa José Loyola Filho. E atenção! Fortes chuvas na cidade obrigam as pessoas a usarem guarda-chuvas. As fortes chuvas obrigaram as pessoas a saírem de casa abrigadas usando guarda-chuvas. Porém, duas pessoas que estavam andando na avenida principal foram atingidas por um raio. As pessoas passam bem, mas agora, quando elas chegam perto das lâmpadas, elas acendem sozinhas. É impressionante. E olha só, fossa estoura dentro de casa do interior e deixa moradores na merda. Uma fossa séptica, estoura dentro de uma residência lá na zona rural de Pariroca e deixa moradores afogados. A Agespis até agora não se pronunciou sobre o assunto. E atenção, homem compra fiado em padaria no centro da cidade e recebe o troco em bala. São casos que você verá ainda hoje dentro do programa José Loyola Filho. Mas agora, vamos à nossa oração de virada de hora. a oração das causas impossíveis, a oração que vai mudar a sua vida, a oração que vai te fazer mais feliz. E atenção para a oração de hoje, atenção para a oração de hoje. A oração de hoje é: entrei em casa e sentei-me para jantar. Nesta oração, o sujeito está implícito. Os verbos são entrar e sentar. A oração indica uma ação passada, ou seja, é o pretérito. A sua oração de virada de hora para fazer sua vida mais feliz. É isso aí, chegamos ao final. Chegamos ao final de mais um programa José Loyola Filho. Espero encontrar você no próximo sábado em mais um programa José Loyola Filho. José Loyola Filho, Bodega do Maguila. Bodega do Maguila. Olha o samba do birim-bim-bim, olha o samba do birim-bim-pau. Olha o samba do birim-bim-bim-bim-bim-bim, é um samba legal. Olha o samba do birim-bim-bim, olha o samba do birim-bim-pau. Olha o samba do birim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, é um samba legal. Um birim, pau, pau, pau, birim, pau, pau, pau, é um arame, um chocalho, um vintém, um pedaço de pau. Um birim, pau, pau, pau, birim, birim, bim, pau, pau, pau, é um arame, um chocalho, um vintém, um pedaço de pau. Tá aí, você ouviu o José Loyola Filho, o rei da procrastinação aqui na Bodega do Maguila. Espero que você tenha gostado desse novo quadro, porque eu não gostei. Achei uma merda e eu acho que eu não vou mais fazer esse quadro. Mas vamos prosseguindo aqui com o nosso programa, com a parte musical. E pra adoçar os ouvidos da nossa audiência qualificadíssima, eu vou tocar aqui pela primeira vez em nossa Bodega do Maguila. Nós vamos abrir as portas ao funk. Sim, ao funk. Mas não é qualquer funk não, viu? Não é esses funk velho da atualidade não. É um funk de respeito, funk das antigas. Eu tenho certeza que quando você ouvir a intro desse funk, você vai pensar: eu nem lembrava mais que essa música existia, cara. Isso com certeza está enterrado nos confins da tua memória, mas a gente vai desenterrar para você aqui na nossa Bodega do Maguila. Nós vamos tocar, sabe o quê? Sabe o quê? Chame o Titanic! É! E depois a gente toca forrozão baby som, forrozão quente e arrochado com a música Meu Grande Amor. Vamos lá! Chame o Titanic! São... que horas são, meu Deus? 3h34 da tarde aqui na sua Bodega do Maguila. CD DJ Osman versus equipe Bomba. Bodega do Marguila. Você chegou, foi como chuva de verão e me levou pro fogo quente da paixão. Oh, meu grande amor, oh, meu grande amor, oh, meu grande amor. Agora eu sei que eu não vivo sem você, o seu amor. Grande amor, minha estrela é o meu céu. Vem, por favor, eu quero provar do teu mel. Oh, meu grande amor, oh, meu grande amor, oh, meu grande amor. Aí você ouviu Forrozão Baby Som, um forrozão quente e arrochado, com a música Meu Grande Amor, mais uma versão brasileira, né? Na música... agora eu não me lembro o nome da música, mas eu sei que quem canta é Liverpool Express. Olha o inglês aí, o CC. E antes eu toquei pra você, Chambeuá, Titanic. Eu tenho certeza que muita gente não lembrava dessa música, mas a gente desenterrou isso aí do fundo do baú, do fundo da memória aqui pros nossos ouvintes. É, galera, bodega de hoje... só com musicão, são 3h34, aliás, 3h35, virou o relógio. Hora certa da Confederação do Equador, no oferecimento de Paraíba, sucesso em qualquer lugar, fiado só no Paraíba. Paraíba paga nós, aqui na sua bodega do Maguila. Boa tarde, boa noite, bom dia, é isso aí. Bodega do Maguila. Checkmate, checkmate, checkmate blue. Checkmate, checkmate, checkmate blue blue blue. Checkmate, checkmate, checkmate blue. Checkmate, checkmate, checkmate blue blue blue. Mulher ruiva de bigode nem diabo pode. Mulher ruiva de bigode nem diabo pode. Bota a cara na janela, remexe e sacode. Não mexa com ela que se não dá bode. Tem a cara de cachorro, parece que morde. Mulher ruiva de bigode nem diabo pode. Da ciranda de Rolls Royce vendeu seu pé de bode. Mulher ruiva de bigode nem diabo pode. Nosso forró que tem swing, remexe e rebole. Mulher ruiva de bigode nem diabo pode. Nem diabo pode, nem diabo pode. Nem diabo, nem diabo, nem diabo pode. E como a gente não podia deixar de falar, o que todo mundo tá falando é o caso do Neymar, né? O que ocorre aqui? Neymar foi acusado de estupro por uma mulher, certo? Uma Maria Chuteira, podemos dizer assim, que acusou ele de estupro e tal, essas coisas. Só que aí o cara, do nada, ele joga a conversa toda do zap entre ela e ele no Instagram, viraliza, o povo cria página no Twitter, satura o meme e perde a graça. Agora até a Globo, cara, afastaram o Mauro Naves. Mauro Naves, que é um dos maiores repórteres esportivos do país, foi afastado simplesmente porque passou o contato do pai do Neymar para os advogados lá da mulher. Agora, assim, cara, mesmo que a mulher esteja errada em acusar o Neymar de estupro, se realmente aconteceu ou não aconteceu, ele continua sendo um merda como pessoa. Como jogador, é excelente. Joga muito no Paris Saint-Germain, jogou muito no Santos, jogou muito no Barcelona, mas como pessoa ele é um merda. Enquanto ele permanecer com essas atitudes de moleque, ele não vai progredir. E não sou só eu que falo isso, até os grandes comentaristas, até o próprio Tite falou isso no passado, mas hoje ele tá passando a mão na cabecinha do Neymar porque os patrocinadores exigem. Senão eles tiram patrocínio da CBF e tiram patrocínio do Tite também. É uma coisa que todo mundo tá careca de saber, tá cansado de dizer, mas o cara não enfia isso na cabeça. Realmente, sei lá, velho. Não, tá na hora do Neymar amadurecer. Como pessoa, não como fruta, né? Porque o cara vive caindo, ele já cai de maduro. Mas amadurecer como pessoa, o seu caráter. Porque enquanto ele ficar dando bola pra esse tipo de gente, e também pras companhias que ele tem, e não adotar uma postura mais profissional, mais responsável, ele vai continuar se envolvendo em merdas como essas aí, ou até piores. Piores até do que o caso lá do Ronaldo com os três travecos, que eu não sei porque que fizeram tanta polêmica, né? Mas, com certeza, se ele seguir nesse rumo, não querendo arcar com as consequências, ele vai acabar na sarjeta, vai acabar na merda. Esse endeusamento que a mídia faz em cima dele é o que fode, cara. É o que lasca. Porque, embora os holofotes sejam bons para um jogador do porte dele e tal, isso meio que transforma a mídia em uma defensora 100%, não é? E realmente, se a mulher tiver errada, é mais um caso que ridiculariza um crime sem perdão, que é o estupro. A mulher, ela não tem que fingir nada. Porque ela fingindo, ela tira a razão de pessoas que realmente sofreram nas mãos de cafajestes e estão indo denunciar, mas não conseguem crédito porque uma foi lá, disse que tinha sido violentado e não sei o que, e na verdade não foi, isso tira crédito, é igual a história do Pedro e o Lobo, certo? Então essa é a minha opinião, se a mulher tiver errada, ela que pague. Mas eu não vou ficar aqui defendendo Neymar porque eu sei que ele é um merda, como pessoa. Então, na verdade, a gente não pode nem perder tempo discutindo isso aí, porque tem tanta coisa mais importante, né, velho? Tanta coisa mais importante, a gente perdendo tempo comentando uma coisa dessa, né? Enfim. Outra coisa que eu queria falar, que me chamou muito a atenção, especialmente por se tratar da minha área de interesse, que é o rádio, foi a estreia de uma tal Linguiça FM, em São Paulo, A Linguiça FM. Começou com o outdoor, lá, se não me engano, na Marginal Pinheiros, ou na Marginal Tietê, não conheço a geografia de São Paulo, mas estava lá anunciando a estreia de uma tal Linguiça FM e dando site. A estreia dela, de acordo com esse site, com a contagem regressiva, está programada para 17 de junho. E, pelo que já saiu de vinheta, de plástica, é de último tipo. Os caras mandaram fazer as vinhetas na gringa, narradas pelo Caio César, que é um dos maiores locutores, uma das maiores vozes padrão do Brasil e que não cobra barato, não. Agora eu imagino o riso. Ele deve ter segurado o riso quando foi gravar uma coisa dessa, porque não dá para você levar a sério uma emissora com plástica da Real World, que é a maior produtora de vinhetas do mundo na atualidade, com locução do Caio César, mas com o nome de Linguiça FM. Não dá pra levar a sério. Sei lá, velho, ninguém sabe se isso aí é uma ação de marketing de alguma empresa aí, se é da Sadia, se é da Perdigão, se é da Seara, se é da Friboi, ou se é realmente algum maluco que fez isso aí. O povo fala também que tem o envolvimento do irmão do Diguinho Coruja, né, que se chama Doutor Linguiça, o apelido dele é Doutor Linguiça, na história, mas o fato é de que os caras conseguiram um ibope tremendo só com o nome. E com os trocadilhos que já vem rolando. Por exemplo, Linguiça FM, penetrando no seu rádio. É daí pra baixo. Pois é, vamos aguardar aí, né? Eu torço muito pra que seja uma emissora longeva, né? Mesmo com esse nome, que é ridículo. Mas que as concorrentes não tirem muita onda, né? Porque você falando de linguiça é ativar a quinta série na mente da pessoa. E como justamente as pessoas adoram trocadilhos do carilho de quinta série, com certeza as concorrentes vão se aproveitar disso aí pra tacar o pau em cima da linguiça. Essa também não foi ótima, né? Não ajudou muito. Mas enfim, boa sorte aí ao pessoal que vai trabalhar aí na Linguiça FM. Pode ter certeza que vocês vão ter um ouvinte. Claro, se não tocar K-pop, né? Porque K-pop é merda. E nem funk, né? Porque funk é merda também. Nem pop, né? Porque pop é merda também. Enfim, se tiver um programinha de música mais antiga, flashback, eu já ouço, tá certo? Um forte abraço aí a todos da Linguiça FM. Enfim, não sei nem se eles vão estar me ouvindo, mas é isso aí. E vamos ver aí como é que vai sair, né? Muito bem, vamos deixar de lereado, rei besta, e vamos tocar música, que é o que o povo gosta. Ah, meus amigos, chegou a parte boa do nosso programa. Chegou a parte boa. Porque agora nós vamos fazer mais uma viagem à Terra do Sol Nascente. Atenção passageiros das linhas aéreas Dona, com destino a Tóquio. Última chamada. Embarque imediato. Muito bem, você está ouvindo a Bodega do Maguila, agora com o nosso suplemento de City Pop, no oferecimento de linhas aéreas Dona, viaje sempre pela Dona. Nós vamos tocar aqui dois sucessaços do City Pop japonês para vocês. Eu ofereço essa sequência especialmente ao meu amigo Mielão, do podcast Metrópole, a voz melódica e tropical das músicas, e também a Ademir da Metro Games, e ao pessoal da Rede Clone, também que tem lá a Rádio Clone, né, no SoundCloud. Sempre consequências bacanérrimas de... Essa foi do fundo do baú, bacanérrima, vixe Maria. Sempre consequências topadas de City Pop e de outros estilos, é isso aí. E nós vamos tocar aqui pra vocês Tatsuro Yamashita com a música Magic Ways. E depois a gente toca Meiko Nakahara com a música Dance in the Memories. São precisamente 3 horas e 44 minutos, 3 da manhã e 44 no fuso do Japão, aqui na sua bodega do Maguila. The girl Bodega do Maguila. Aí, você ouviu Meiko Nakahara e a música Dance in the Memories. Essa música foi tema do anime Kimagura Orange Road, dos anos 80. Enfim, foi um sucessaço. E antes, abrindo a sequência, eu toquei pra você Tatsuro Yamashita e a música Magic Quiz. Muito bem, essa foi a nossa sequenciazinha de City Pop. E nós vamos agora voltar pra nossa Brasólia querida de meu Deus, pra encerrar o nosso programa. Bora lá! Bodega do Maguila. Muito bem, são 15 horas e 45 minutos, hora oficial da Confederação do Equador aqui na sua bodega do Maguila, e nós vamos chegando ao final de mais um programa, é galera. O que é bom dura pouco, e o que é ruim dura pouco também, que é o nosso caso. Mas enfim, deixar aqui os meus contatos, para vocês que querem seguir a gente nas redes sociais, arroba Ian José Silva, meu Twitter. Também sigam lá, arroba Bodega do Maguila, que é a arroba do nosso programa, no Twitter também. Vocês podem pedir sugestões de música lá nos comentários e tal, nas respostas. E também entrar no nosso grupo de WhatsApp, que tá lá o link fechado lá no nosso Twitter, né, da Bodega. E é isso aí. Obrigado a todos pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua atenção, pela sua desatenção. Agora, né, que a gente vai entrar de férias da Universidade Aberta, vamos ter mais Bodegas do Maguila. Vamos ver se dá pra gravar mais, né, por semana. Mas vamos ver aí. Mas pode ter certeza que até o fim do mês a gente tá com um programa novo, tá certo? E é isso aí. Obrigado, desculpe qualquer coisa. A vocês, eu deixo meu forte abraço e... Para encerrar a nossa bodega de hoje, nós vamos tocar a pedido do Gabriel, lá do nosso grupo do WhatsApp, né? O Gabriel, arroba, aliás, DDD85, e o final do número é 66. E ele pediu Saia Rodada, esse clássico do forró. A música Coelhinho, no fundo do baú. Eu tô dizendo que a gente hoje só trouxe sucesso. Só trouxemos sucesso aqui na sua bodega. E para encerrar com chave de ouro, a gente vai tocar Saia Rodada e a música Coelhinho. Pois bem, vamos encerrando a nossa bodega por aqui. Talvez semana que vem ou na próxima oportunidade a gente grave mais um programa, né? Porque agora a gente vai entrar de férias, então vamos aproveitar. E é isso aí. A vocês, eu deixo meu forte abraço e até semana que vem ou até a próxima ocasião, porque eu vamos embora. Falou! Ô, minha coelhinha, já que tem essa coisa que todo mundo quer pegar, minha bichinha? É que ele é bem fofinho e bem bonito. Vamos lá, as costas do morro. Pode dançar, vamos embora, menino. E go. Vamos lá, essa aqui é a sua, essa é a sua, menino. Vamos embora. Minha prima tá criando um bicho. O bicho é cabeludo e é muito bonito. A minha prima tá criando um bicho. O bicho é cabeludo e é muito bonito. É todo mundo quer pegar no bicho, porque é o bicho dela, mas é um coelhinho. É todo mundo quer pegar no bicho, porque o bicho dela é um coelhinho. O meu vizinho que é muito atrevido, já tá falando que vai comer o bicho. A minha prima não sai mais de casa, não quer fazer nada, só agarrada no bicho. Essa aqui é sucesso, viu, gente? É pro Brasil balançar! A minha prima tá criando um bicho. O bicho é cabeludo e é muito fofinho. A minha prima tá criando um bicho. O bicho é cabeludo e é bem bonitinho. Aí todo mundo quer pegar no bicho, porque o bicho dela é o coelhinho. Aí todo mundo quer pegar no bicho, porque o bicho dela é o coelhinho. O meu vizinho que é muito atrevido, já tá falando que vai comer o bicho. A minha prima não sai mais de casa, não quer fazer nada, só agarrada no bicho. É o seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Minha prima se acaba, deixa eu segurar. É o seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Seu vizinho que quer comer meu coelhinho. Minha prima se acaba, deixa o papai se fechar. Papai, balança aí, minha goelha, vamos embora. Esse é sucesso, é lançamento. machorada. Cadê o grito da machorada aí? Armações e bancadas. Você vai pensar, porra, um pouco de city pop, né? Que porra de K-pop é? Eu, principalmente, nós aqui nordestinos, que... E no oferecimento também de óticas... Não. E pra abrir essa... E... Tem lá no Twitter fixado do... Do... Um agricultor... Cala a boca, galo. Ô, linguiça FM. Penetrando... Cala a boca, galo. Ô, meu Deus. Nós vamos tentar... E hoje, até semana que vem ou até a próxima oportunidade, porque eu vou me embora. Ah! Eu esqueci de anunciar a música. Ah, oh, meu Deus! É, o menino Neymar, haja coração, amigo. Como é que foi a cruzada de... Ah. Perdão. Minha imitação de Galvão Bueno é péssima. Mas vamos seguindo aqui. Boneca do Marguerite.